rúbrica Só Motores com o Abel Santos e agora a rúbrica Notícias de Ciclismo, uma parceria do programa Bola na Área com o site noticiasciclismo.net, esta rúbrica de ciclismo com o Pedro Rocha. Boa tarde, Ricardo, mais uma vez, hoje que já cá estou, não é? Saltei na cadeira de comentador para a cadeira de homem das rúbricas, digamos, e vamos começar, como é normal, com a estrada. Como não poderia deixar de ser, tenho de começar a falar do caso Armstrong. A UCI, que é a Federação Internacional de Tutela Ciclismo, reiterou a decisão da USADA, da Agência Antidopagem Americana, e desta forma Lance Armstrong vê o seu nome apagado de toda e qualquer vitória, nomeadamente dos seus 7 tours, e vê uma sanção para a vida, não podendo fazer mais parte do desporto. Tudo isto devido ao caso que opõe a USADA contra Lance Armstrong e em que vários colegas de Lance Armstrong, vários ex-colegas, opõem contra ele, dizendo que ele tinha o esquema de doping mais avançado de sempre, que se dopava e que toda a equipa estava dopada. Muitos ciclistas, dos que estão em ativo ainda, confessaram que de facto se doparam, dizem que sim, a troca de penas mais leves. No entanto, o que é certo é que contra Armstrong ainda ninguém provou nada, mas o que é certo também é que ele está punido e não faz parte do ciclismo. Como disse Pat McQuaid, o presidente do UCI, para ele Lance Armstrong não tem lugar no ciclismo. Como consequências deste tiro no pé do ciclismo, ou desta rajada no pé do ciclismo, a Rabobank abandonou o patrocínio da equipa. Para se perceber bem a dimensão, a Rabobank é um banco holandês que patrocina ciclismo há 17 anos, sendo o único patrocinador da equipa, uma estrutura que englobava desde ciclismo profissional masculino a ciclismo profissional feminino, patrocinava as seleções, patrocinava as equipas de BTT, equipas de ciclocross, equipas de formação, equipas amadoras e uma equipa do escalão continental, como são, por exemplo, as nossas equipas portuguesas. O banco diz que não tem condições para acreditar mais no ciclismo, saia desta forma do ciclismo profissional, mantendo o apoio a algumas das outras atividades, nomeadamente à formação e ao ciclismo amador. A equipa provavelmente irá correr para o ano sem qualquer marca, uma vez que o banco, numa atitude de louvar e uma atitude que ensina muito, se calhar, aos nossos banqueiros, deixa dinheiro para que os contratos que estavam feitos sejam pagos. Ou seja, o banco não terá publicidade, mas deixa dinheiro para que as pessoas que dependiam de si não fiquem na mão. Inclusive, renovará o seu contrato com Marianne Vos, a campeã mundial de ciclismo feminino, para que ela até 2016 possa preparar convenientemente os Jogos Olímpicos. Uma atitude de extremo patriotismo e também de extrema correção por parte dos dirigentes da Rabobank. Como grande notícia também, Mark Cavendish conseguiu aquilo que queria, transferiu-se para a Omega Pharma Quick Step. Junta-se assim à equipa belga, deixando o projeto inglês da Sky, onde Cavendish tinha todas as condições do mundo para ganhar, exceto uma equipa a trabalhar para ele, tendo ele por vezes de trabalhar para o grande desígnio desta equipa, que é vencer grandes provas à geral. Cavendish transferiu-se assim para a Omega Pharma, uma equipa que também se viu afetada, digo, no caso do Lance Armstrong, porque Levi Leipheimer disse que se dopou várias vezes e ele era atualmente ciclista da Omega Pharma. Foi despedido, entrou Mark Cavendish, que será certamente sinónimo de muitas vitórias e muita exposição para a Omega Pharma Quickstep, que em troca disso prometeu a Cavendish uma equipa que trabalhará certamente para eles. Notícia triste a finalizar: Fiorenzo Magni, o mítico Leão da Flandres, um ciclista italiano da altura dos grandes ciclistas italianos como Franco Coppi, por exemplo, morreu aos 91 anos. Fiorenzo Magni ficou conhecido como Leão da Flandres pelas suas exibições na Flandres, precisamente, onde ganhou 3 vezes seguidas o Tour da Flandres, ganhou também 3 vezes o Giro e, acima de tudo, ficou conhecido por ser um lutador nato, pois é fácil procurar na internet Fiorenzo Magni e podem ver a foto dele a conduzir a sua bicicleta com uma câmara de ar amarrada no guiador e presa com os dentes. Isto porquê? Porque Fiorenzo Magni tinha partido a sua clavícula e, mesmo depois de ter ganho 3 Giros de Itália, continuou em prova, tendo terminado em segundo esta prova. Uma prova dificílima em que várias camisolas rosa cumpriram quase o maior atentado que os italianos consideram à sua camisola, desistindo com a camisola embargada devido às dificuldades deste giro. Isto para se perceber a fibra deste senhor, que que infelizmente não conseguiu resistir a um aneurisma. Passando agora para Portugal e no BTT. Ruben Almeida e Celina Carpinteiro venceram a geral da Taça Nacional de Maratonas na última prova, portanto, que se realizou no fim de semana passado no Festibike. Os vencedores na prova foram José Silva e Celina Carpinteiro. Ruben Almeida terminou no quarto lugar, no entanto, selou assim, como disse antes, a vitória no XCM. A época de ciclocross já começou. Começou a Taça do Mundo de Ciclocross. A primeira prova foi realizada em Tábor, uma localidade da República Checa. Kevin Paulus foi o vencedor, ele que é o vencedor da taça no ano anterior. Em Portugal, a prova de abertura realizou-se no Festibike, numa ação de louvado, porque assim levou o ciclocross a mais gente, e Vítor Santos foi o grande vencedor em elites. O ciclista da Candy Bike Interdesign Metal Trigueira ficou à frente de Mário Costa, da ASC Bike Zone, e de João Damas, do Jorbit Test Team. Nas senhoras, Isabel Caetano foi a mais forte e venceu assim a prova de elites. A primeira etapa da taça realiza-se aqui bem perto, será em Sobrado, no dia 18 de novembro. No nosso site, nesta semana, poderão ver diversos artigos sobre o Festibike, já temos alguns publicados e mais serão publicados ainda. Esta foi então a rubrica Notícias de Ciclismo, uma colaboração do programa Bola na Área com o site noticiasciclismo.net. Eu por mim despeço-me, até para a semana e boas pedaladas!